cansada, não desespere, espera em Deus. Que ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus. Momentos trazem tormentos que fazem chorar. Deus te chama agora, ou vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada.